Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo está vista. E já vem em nossos corações para sempre. Bem, já passamos pela parte do batismo de João e do batismo de Jesus. Quando eu digo batismo de Jesus, não é o ato de João ter batizado Jesus. E fica bem claro que o batismo de Jesus é superior ao batismo de João. Nessa passagem que eu destaco no Evangelho, segundo Mateus, que tem a Bíblia Sagrada aí, capítulo 3, versículos de 11 a 17, e capítulo 4, versículos de 1 a 11. João dá testemunho de Jesus Cristo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de desatar os nós das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Bom, de cara João Batista revela que o batismo de Jesus é superior ao de João. Por quê? Nesse texto aqui fica bem claro. Alguém quer dizer alguma coisa? Fala no microfone, Esther, vamos lá. É porque Jesus batiza com fogo do Espírito Santo. Sim, mas eu vou perguntar ao jurista Mário da Cruz se no texto existe, no versículo 11, alguma coisa que lhe lembra um postulado do direito. Aliás, já falei há algum tempo sobre isso aqui. Vou ler de novo. Os irmãos advogados que nos estão escutando, os juristas, os estudantes de direito, vão matar essa charada com facilidade. E vocês também. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, de cujas sandálias não sou digno de desatar o nó. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Dá o microfone ao doutor Mário da Cruz. Quem pode o mais, pode o menos. Sim, quem pode o mais, pode o menos. Porque quem pode mais é superior a quem pode menos. Sim. Então é lógico, claro, alvar, que o batismo de Jesus é superior ao de João. Então não adianta entrarmos embaixo d'água somente. Isso tudo é uma cerimônia bonita, tem um belo significado, e tem mesmo. Chama o homem à religião. Mas o batismo de João tem que ser complementado pelo batismo de Jesus. Então, que Jesus viria a fazer à terra? Nada. Fazer um dramalhão, para depois passar no cinema. Receber o batismo de Jesus é uma coisa muito séria. É aceitar o seu ensinamento, mas com consciência. Consciência. receber o batismo de Jesus e aceitar a sua doutrina de verdade e exercitá-la na vida comum, o batismo de Jesus. Agora vejam vocês, o ato de Jesus ser batizado por João Batista, e o que vai ser dito aqui, que reforça ainda a superioridade de Jesus sobre João. Capítulo 3 do Evangelho segundo Mateus, versículos de 13 a 17. Depois nós vamos ver no capítulo 4 o batismo de fogo. O batismo do Espírito Santo é receber a doutrina com unção, é receber a unção divina que vem através do Cristo. Agora você pode, quando crescer, aceitar ou não, usá-la ou não, em parte ou no todo. No todo só para Francisco de Assis para cima, né? Mas vamos lá. O batismo de Jesus. Eu não abandonei aqui o Evangelho Unificado. É que o Evangelho Unificado suscita essas explicações, que estão em particular nos quatro evangelhos. Aqui nós estamos em Mateus, que é riquíssimo em ilustrações bíblicas do Velho Testamento. Daí vocês veem toda hora, como disse o profeta, o que falou o profeta. Mas vamos lá. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa João por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, o Batista admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do alto que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mas em quem tenho prazer. Vamos voltar aqui aos versículos lidos agora. A majestade de Jesus sobre João e sobre todos nós, o próprio João, como um fiel precursor do Mestre, deixa claro. Em que versículo desses que eu li agora? 14, meu pai. Quem é você? Mário Augusto. Da geração dos Paulos, portanto, dos pregadores, aqueles que levam a doutrina a todo mundo. Isso é o traçado divino com o qual não se pode brincar. Eu não estaria aqui arriscando a minha reputação, apresentando-me para sol e chuva, se isso não fosse uma realidade. Vamos lá. Versículo 14 do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 3. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: sou eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Dando complemento ao 15, respondendo Jesus, disse-lhe: deixa por agora, pois convém que cumpramos assim toda a justiça. Então João admitiu batizar Jesus. Vocês estão vendo? É aquilo que eu escrevi no Tratado Universal sobre a Dor. O pregador da palavra de Deus tem um prêmio extraordinário de pregar a palavra de Deus. Mas pelo menos ele tem que suplantar a tradição, que nem sempre é boa. O batismo de Jesus, superior ao de João. João, menor que Jesus. O Jesus veio do espaço e disse que João era o maior dos nascidos de ventre de mulher. E o irmão Zaru chama atenção para o fato que, se Jesus diz que João era o maior dos nascidos de ventre de mulher, evidentemente, Jesus não nasceu de ventre de mulher, se era maior que João. Então, o maior nascido de ventre de mulher teria que ser Jesus. Se Jesus tivesse nascido de ventre de mulher, ele seria maior dos nascidos de ventre de mulher. Como ele próprio afirmou, mas ele diz que João é maior. É porque ele não nasceu de ventre de mulher. Isso não é derrogação da lei divina. Se nós observarmos a própria zoologia, a própria vida já do homem, comparando o animal com o homem, nós vamos descobrir que animais hermafroditas têm em si o sexo masculino e feminino e põe no mundo os seus descendentes. Quer dizer, o relacionamento para nascer um exemplar desses, por exemplo, uma minhoca, não? Como é que a coisa seria no meio nosso humano? É diferente. O hermafrodita tem em si os dois sexos. E o ser humano é homem, anatomicamente falando, ou mulher. Ora, se existe o processo hermafrodita da reprodução e existe o processo homem-mulher para a reprodução, a fêmea e o macho para a reprodução, será que não existem outros mais elevados, não? Os homens decidiram que só existe aquilo que eles compreendem e entendem. Vamos agora ao sentido, estrito senso, da tentação de Jesus, que é o batismo nele próprio. Estritamente é isso que nós vamos ver agora, mas que tem uma consequência, lato senso. Homenagem ali ao latinista Mário da Cruz. A consequência é a abrangência de todo o universo a quem sobrevive a esse batismo. A tentação de Jesus. A seguir, no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Jesus, se és realmente o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Jesus, se és realmente filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te aguardem, e mais, eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda Satanás ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, Satanás o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviam. Estudem bem essa passagem do Evangelho do Cristo Jesus. Segundo Mateus, podem comparar com Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13. Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Comparar o que lemos agora, né? O Evangelho de Cristo Jesus, segundo Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. E vamos ver quem descobre maior riqueza nestas palavras. O batismo de Jesus está aqui por quê? Alguém pode responder em um minuto? Vamos lá. Mas no seu nome todo, Mário Augusto. Nós temos o doutor Mário Augusto também, do Rio. Mário Augusto Brandão. Bom, irmão Paiva, o batismo de fogo deixa bem claro aqui nessas passagens, pois é toda a tentação, todo o sofrimento, todo o chamamento humano que o ser humano tem, e através do conhecimento espiritual, o suporta e vence com o batismo do fogo. Ah, formidável. Ele resumiu tudo. Doutor Mário da Cruz, vamos lá. Aliás, isso faz lembrar também aquela afirmação de Jesus, quando ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Na doutrina do céu, há aquela explicação que tem muito a ver com o direito, quando se diz assim, que não há quem possa, não há espírito ou entidade extraterrena que possa fazer alguém cometer um crime que ele já conseguiu vencer. Suponhamos, um indivíduo que venceu o crime do furto ou do roubo, não há espírito que possa levá-lo a praticar o crime do roubo ou do furto, porque ele já venceu essa possibilidade. Então, por isso, nós vemos que ninguém pode alegar que cometeu um crime em consequência de ação exterior, ação de espíritos. Ele cometeu porque ele ainda está passível desse cometimento, desse crime. Ele não pode se eximir da culpa, da condenação disso. Uma salva de palmas para o doutor Mário da Cruz. Bom, Deus está presente. Viva Jesus! O Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.